Thank you. eu fico. Thank you. Maria. Thank you. Oh. Pode fazer mais colorido, tá bom? É. Tá bem. Ih, ele já tá me rodando aí, né? Mas vai lá, vamos ver se você dá mais forte aqui. Oh, Thank you. Yeah.